saúde fica sem. Eu vi o amor da minha vida do meu lado. Quem assistia via ao contrário. Tentava abrir meu olho, mas eu fechava pra beijar você de novo. Todo mundo avisou que tava errado, mas é difícil acordar apaixonado. Vida do meu lado, quem assistia via algum.